Portal do Arrocha. Wellington, o gordinho. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Amei e vencei. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. O que é que você tem, hein, que as outras não têm? De onde você vem. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Meu parceiro Rafa, o Tec Vocado, Diego Lições, Toninho CDs, Gordinho de Arapiraca. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. Você tem, que as outras não têm. De onde você vem. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu.